Marumbi. Estamos aqui. ZYJ 208. AM 730 kHz. ZYO 726. Ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi. A emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Aqui estou diante da tua presença neste momento, te agradecendo por esta oportunidade maravilhosa, através dessas emissoras, deste programa, levar esta mensagem que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Eu sei que muitos ouviram estas mensagens e agora estão orando juntamente conosco. Senhor, estão te aceitando como Salvador. Olhe para essas pessoas, perdoe os seus pecados, purifique com o teu sangue que verteu na cruz, e que o inimigo não tenha poder mais sobre estas vidas. Olhando para os desviados, também restaurando a fé. Olhando para os tristes, Senhor, alegrando com o teu Espírito Santo. Aquelas pessoas que estão enfermas, vá com o teu poder sarador agora, e em teu nome, Jesus, eu repreendo agora toda a tristeza, todo o mal, toda a dor, toda a enfermidade, e abençoando aqueles que estão aniversariando neste dia, dando a tua paz, dando alegria, e que todos os dias que eles viver nesta terra sejam dias abençoados por ti. Abençoando a mim que estou na frente desse trabalho, a minha família. Abençoando também os programadores dessas emissoras que estão pregando a tua palavra. Use os teus servos, Senhor. Abençoando também os pastores que estão cuidando das igrejas, dando sempre graça, unção do teu Espírito e dando visão espiritual. Abençoando também a nossa querida pátria brasileira, para que possamos sempre pregar a tua palavra, Senhor. Pois em teu santo nome, Jesus, que eu suplico esta bênção, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 a 26. Talvez quando eu lhe disser, você não acredite. É possível que pareça estranho, mas mesmo assim, preste atenção. Antes que você existisse, eu já era. Eu sempre fui. Sei que para quem a vida existe há pouco tempo é difícil pensar em eternidade. Mas pelo menos agora mude as suas referências. Comece a pensar como se o tempo não existisse e tudo o que você vê à sua volta, na realidade, só existisse em você. Cada ser, cada movimento, antes que aconteça lá fora, é germinado e desenvolvido onde ninguém pode tocar. Olhe lá fora, o que vê? Tudo que passa diante de seus olhos é um pouco de você. Cada ser, cada elemento. A respiração que você nunca vai ouvir, o toque que talvez você nunca sinta, antes nasceu em você. O mundo cabe no seu coração e eu vivo aí. Meu nome é o nome de tudo que você reconhece como sendo bom. Eu sou e vivo em você. Entendo que para você seja quase impossível pensar que um pouco de mim vive aí. Mas não precisa pensar muito. Somente sinta. Minha voz é a vida, minha passagem o vento, meus passos a terra, o mar. Eu estou aqui. Em lugares onde você jamais imaginou, nos cantos mais escondidos, onde não há sinal da raça humana. Em tudo, o tempo todo, eu sou. De você só espero que viva e na vida que me encontre. No sorriso, na respiração, movimento, choro, passos, luz, na escuridão, no bom e no ruim. Não há nada que me contenha e não existe o que me cessa. Eu vivo em você e nada, nem você, encerra o que é. Me toque porque eu estou aqui. Fale comigo porque eu ouço sempre o tempo todo. Para mim você fala, consente, respira, dorme, cala, sorri, vive. Eu sempre respondo. Não há voz que eu não ouça, nem clamor que eu não atenda. Mas você não sabe quase nada. Faz pouco tempo que está aqui. E aqui ou não mais, estaremos juntos. Sua caminhada só existe comigo e é aqui, com você, que eu vou continuar. Essa é minha natureza. Eu vivo em você. Eu sou. E por isso, mesmo que você não saiba, você me conhece. e sabe meu nome. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir. Apocalipse 1:8. Somos o sistema Jensen de comunicação. Não pregamos placa denominacional. Fazemos parte do projeto de Deus de unir um povo, uma nação em torno de Cristo. E você, de qualquer igreja ou credo religioso, é a razão do nosso trabalho. E a nossa mensagem é: há uma esperança para a humanidade. E esta esperança é Jesus. Quer que você esteja, nós estamos com você. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. 11.725, 9.515, 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. A comunicação a serviço de Deus. São como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Salmos 94, 5 e 6. Momento de meditação. Ó Deus eterno, salva-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Salmos 6, 4 e 5. A vida é muito curta, a morte é implacável e decisiva. Ela é vista como algo trágico que nivela a todos, que silencia a adoração humana, que arrasa os planos do homem. Ela dá um basta à arrogância, ao orgulho, à vaidade. Ela tira de nós tudo o que consideramos precioso e a que nos apegamos. Essa é uma realidade que nos deixa profundamente perturbados e alarmados. Não se pode fugir dela. E o fato incontestável é que Deus está no direito de nos esquecer e entregar à morte. Juízo, condenação, morte são o salário do pecado. E quem acha que não tem pecado, prove-o escapando da morte. Mas Deus não é o Deus da graça e da misericórdia, você pode perguntar. E movido por essa misericórdia, vendo nossa triste situação, não nos enviou seu Filho por meio de quem temos a vida eterna, eu pergunto. Então é para essa graça que apelamos. Em nome dessa graça trazida a nós por nosso Senhor Jesus Cristo, oramos a Deus. Oramos para que perdoe todos os nossos pecados e nos livre da morte. Da morte que é eterna, porque lá ninguém louvará a Deus. Livra-nos para que possamos estar diante dele e o louvar no seu céu. Céu que ele preparou para a nossa vida eterna em sua companhia amorosa. Sistema Jensen de comunicação. Porque a vida sem Jesus não vale a pena. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. A natureza humana decaída inclina-se para muitas coisas, menos para a oração. Ore. E você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não somente a mão de Deus, mas do homem. Gruger, grupos geradores, 041-3376-4447. Vendas, locações e assistência técnica. Gruger, grupos geradores, 041-3376-4447. Marumbi. 7:30. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. programa da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Meu querido ouvinte, é um grande prazer continuar estudando a Bíblia com você. Eu sou o pastor Pascoal Piragini e temos compartilhado a palavra de Deus juntos a partir de mensagens que são pregadas no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu espero que a mensagem de hoje possa ser uma grande bênção na sua vida e que juntos possamos adorar e servir ao nosso Deus. Miqueias, capítulo 5, versículos de 2 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos eternos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. E então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. E ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. Natal foi um evento tremendamente planejado pelo céu. E uma das provas desse planejamento tremendo são as profecias que falam a respeito do Natal. É interessante que quando na nossa casa, na nossa família, a gente tem algo especial para celebrar ou para comemorar, a gente começa a planejar com muito carinho e cuidado e antecedência. Que coisa interessante, né? Como a gente, com sentimento de valor por alguma coisa, por alguém, a gente celebra, faz uma festa e planeja com tanta antecedência. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que no céu foi semelhante. Nada pode se comparar, na verdade, ao planejamento celestial da vinda de Jesus entre os homens. Esta profecia, ela foi dada por Deus 700 anos antes de Jesus nascer. Você pode imaginar isso? 700 anos antes de Jesus nascer, o céu já estava preparando o Natal. E nesse texto a gente vai encontrar detalhes, não somente do nascimento de Jesus, como de toda a obra da salvação que ele realizaria. Por isso, hoje eu gostaria de fazer algumas perguntas a esse texto, que nos ajudarão a entender o detalhamento do plano. Eu não sei como é que você trabalha, não é, para fazer um planejamento estratégico. Se você faz lá na sua empresa um planejamento, você tem lá suas regras, não é? Mas existe uma bem simplesinha, né? A gente começa dizendo, né, onde, como, por quê, quem, sabe aquelas perguntinhas todas? E eu vou fazer essas perguntinhas a esse texto, para a gente poder entender o planejamento estratégico do céu. A primeira pergunta que esse texto responde é: onde vai nascer Jesus? E aí então o versículo 2 vai dizer assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos eternos. Por que é tão importante o onde? Porque seria um sinal de Deus de quem era o Messias. É interessante que a história nos fala que na época, no período em que Jesus veio ao mundo, um pouco antes, durante e depois, um pouco depois, até a queda de Jerusalém, surgiram vários líderes no povo de Israel, líderes revolucionários, que o povo entendia ser o Messias, uma ala das pessoas entendiam ser o Messias, e alguns o seguiram. E a queda de Jerusalém e posteriormente, não é, aquele massacre em Massada, ele vai acontecer justamente porque um líder se levanta, e esse líder que se levanta, ele é entendido como o Messias e muita gente o segue. Porém, Deus deixou na história e Deus deixou nas profecias sinais que nós poderíamos olhar e identificar quem seria o Messias. E um dos sinais é que esse Messias, o Messias planejado por Deus e prometido por Deus, nasceria na cidade de Belém. Tanto é assim que quando aqueles sábios do Oriente vieram e procuraram onde teria nascido o rei dos judeus, eles foram bater na porta do rei Herodes, bateram na porta dos escribas, dos estudiosos da lei, e perguntaram: onde é que vai nascer? Nós viemos seguindo a estrela, e a estrela nos apontou esse país. Onde está o filho do rei, o rei que nasceu? E Herodes disse: não tem nenhum filho meu aqui, não, mas tem alguém que está nascendo, porque a estrela está mostrando. Então ele reuniu os líderes, os sábios de Israel, na palavra de Deus, e perguntou: onde é que vai nascer o Messias? E a resposta foi clara: na cidade de Belém. E eles seguiram em direção à cidade de Belém, e a estrela outra vez brilhou, apontando uma manjedoura, um lugar que seria improvável para um rei nascer, mas eles tinham plena convicção que aquele era o rei, porque o sinal de Deus nas escrituras e o sinal de Deus no céu, a estrela, estavam apontando para o mesmo lugar e para a mesma pessoa. Os movimentos de Deus para que isso acontecesse são incríveis. Quando a gente fica pensando na história, a gente fica imaginando que o Natal foi algo tremendamente planejado e uma intervenção divina em todos os sentidos. Por quê? Porque a família de José não vivia em Belém há muitos anos. Eles tinham imigrado para o norte do país e moravam agora na cidade de Nazaré. E muito provavelmente, não iriam para a cidade de Belém, ainda mais com Maria estando grávida. Naquele tempo, uma viagem não era alguma coisa fácil, que você entra num carro ou pega um avião. Naquele tempo ela tinha que ser, ela estaria montada num burrinho. Você já andou de burrinho? Já andou de burrinho? Já? Não é a mesma coisa que andar de cavalo. E já andou de burrinho grávida, sacolejando? Normalmente não se faria uma viagem assim. Mas o que aconteceu para que ele pudesse nascer em Belém? Olha que coisa tremenda que é Deus. Deus, no seu planejamento estratégico, ele vai e toca no coração do imperador romano chamado César Augusto, lá em Roma. Olha que Deus tremendo. Toca no coração do imperador e diz assim: olha, você vai inventar um imposto novo. E nesse imposto, as pessoas vão ter que ir para a sua cidade natal, na cidade de origem da família, onde tem o registro dos seus antepassados. Por exemplo, se houvesse um decreto universal assim, eu teria que ir para a Itália. E teria que ir lá para a cidade onde o meu bisavô e a família Piragine, lá na Itália, nasceram. E teria que fazer o meu registro lá. Foi isso que aconteceu naquele tempo. Sabe para quê? para que o Messias nascesse na cidade de Belém. E o sinal prometido se cumprisse. Eu estava lendo um comentarista sobre esse texto e ele disse assim, eu achei muito interessante, que vem umas ideias criativas, ele disse assim, burrinho empaca. E é verdade, não é? Burro empaca. E se o burro empacasse no meio da viagem? Esses comentaristas, né? E se o burro empacasse no meio da viagem? Não chegaria a tempo de ganhar o neném na cidade de Belém. Mas aí ele brinca com essa ideia e diz assim, não havia como o burrinho empacar, porque ele tinha um horário marcado para chegar em Belém pelo Deus Todo-Poderoso. E na hora aprazada, no tempo determinado por Deus, nasce o Messias na cidade de Belém. Não é tremendo isso? Sabe o que é que isso nos ensina? Deus tem o controle de todas as coisas. Deus continua sendo o Senhor do céu, da terra, de tudo que existe nesse universo. E nada foge ao controle dele. E se for preciso tocar no coração do imperador, como ele tocou, se for preciso usar um burrinho, como ele usou, se for preciso mexer na história, como ele mexeu, ele tem poder e tem autoridade para fazer isso. E sabe qual é a coisa mais tremenda? Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus. Um Deus que por amor, por misericórdia, nos dá sinais. Um Deus que por amor e por misericórdia intervém nas coisas normais da vida, segundo o seu propósito. Um Deus tremendo, mas que se inclina para ouvir o meu clamor. Sabe, queridos, a história do Natal me faz, o onde do Natal me faz entender que é uma loucura tentar lutar contra a soberania de Deus. E muitos de nós, às vezes, estamos lutando contra a soberania de Deus. Nós não queremos estar no lugar em que Deus preparou para nós. Nós não queremos fazer ou cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós lutamos contra a voz do Espírito no nosso coração. E que loucura é isso? Se o imperador não pode conter a voz de um Deus Todo-Poderoso, se a natureza não pode conter o movimento do seu amor, quem sou eu para lutar contra Deus? O que essa história me ensina é que Natal é uma manifestação do amor soberano de Deus a nosso favor, mas é ao mesmo tempo um grande apelo de submissão, de entrega, para que nós estejamos nos colocando como aqueles sábios do Oriente aos pés do Senhor. Eles não podiam deter a estrela, mas talvez pudessem tentar fugir dela. Mas se tivesse no projeto de Deus, nem que uma inundação tivesse que vir, eles teriam que correr na direção daquela estrela. Então para de lutar com Deus, porque lutar com Deus é tolice, porque Deus tem propósitos eternos que vão se cumprir. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, e a segunda pergunta, não é, que eu faço. Primeiro foi o onde. Onde o Messias vai nascer? O segundo é, por quê? Por que o Messias vai nascer? Ele é o rei, Messias, o governante e o Senhor. A Bíblia diz assim, no verso 2, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. A grande pergunta que fica latente diante desta profecia é, para que o Messias virá? aqui nós encontramos um contraste com o versículo 1 de Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 1 diz assim: reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Esse texto está falando de uma situação política que estava acontecendo nos dias de Miqueias. Estava falando de um cerco e de uma queda do governo no contexto de uma ameaça de guerra. E diante desta iminente derrota, que se teria como consequência o desterro, ou seja, as pessoas seriam arrancadas do seu país e levadas para outros lugares, haveria dentro do coração das pessoas um desejo, uma ânsia por um libertador, alguém que viesse salvá-los. E é justamente nesse momento histórico que Miqueias está ali mostrando: olha, vocês vão perder essa batalha. Essa batalha já está vencida. O inimigo vai entrar pelas portas da cidade. Concretamente, os exércitos da Babilônia estão chegando. Os exércitos estão vindo aí. Não tem jeito, não tem saída. Mas eu vou fazer uma promessa para vocês de um dia especial na história. E aí então a promessa do Messias estava conectada com esse sentimento de necessidade, que da parte de Deus surgisse alguém capaz de destronar o inimigo opressor e construir um novo reino pautado no pacto com Deus. E é em cima desse desejo que Deus então vai prometer outra vez um Messias. E este é o sentido de receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Cada um de nós vivemos os nossos momentos à semelhança de Israel, onde parece que o muro da nossa proteção cai, a porta da nossa cidade se abre, está escancarada, e parece que o inimigo vem e faz festa e que não tem jeito. E aí você pode olhar para a tua vida e você vai encontrar momentos na tua vida assim. Momentos de batalha perdida. Já viveu batalha perdida? Eu já vivi batalhas perdidas, que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender, e que a gente fica olhando para um lado e para o outro, dizendo: Deus, o Senhor vai intervir, o Senhor vai fazer alguma coisa. E é nesse contexto de profunda necessidade que Deus vem e nos revela não somente uma solução para aquela porta quebrada ou para aquele buraco que se abriu no muro da nossa vida naquele determinado momento, naquela determinada circunstância. Ele diz assim: sabe, filho, você precisa de um rei novo e você precisa de um Senhor novo sobre você e você precisa de uma lei nova e você precisa de um projeto novo de vida. Se eu resolver o problema só da muralha quebrada hoje, ela vai quebrar de novo amanhã. E se eu consertar a porta que foi escancarada, ela será escancarada outra vez por outras circunstâncias amanhã. Você precisa de uma mudança que envolva todos os aspectos da vida. E é nesse contexto que Deus promete que Jesus viria ao mundo. Ele veio para ser o governante, o Senhor, o Rei, o Messias do nosso coração. E este é o sentido do Natal. O que ele faz quando ele entra dentro do nosso coração? O que é que Jesus faz quando ele entra dentro da nossa alma? Olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 11, a partir do verso 20: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. E aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. E então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam assim a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O que Lucas tem a ver com tudo isso? O Senhor Jesus está nos ensinando qual é a missão do Messias. O que significa ter um novo rei? O que significa ter o governador, o Senhor sobre a nossa vida? A casa da gente, a muralha da gente, a porta que foi escancarada, ela não está sendo destruída, ou nós não estamos sendo invadidos, ou não estamos apenas sofrendo, porque existem circunstâncias ruins na nossa vida. Tudo isso tem um cenário por trás. E muitas vezes a gente não é capaz de discernir o cenário que está por trás. E a Bíblia diz que esse cenário é que existe um inimigo que está trabalhando nessa terra, chamado diabo, Satanás. E esse inimigo, ele mobiliza forças que são concretas, humanas, verdadeiras, palpáveis, que fazem a casa da gente ruir. E quando esse inimigo se instala na nossa cultura, no nosso jeito de viver, na nossa família, na nossa casa, ele se torna um opressor que não tira a armadura nem de noite, porque a Bíblia diz que ele está dormindo de armadura de noite, ou seja, ele continua oprimindo até quando eu estou dormindo. E que essa batalha eu não vou vencer por um estratagema político ou por uma mera solução pontual. Eu preciso de uma transformação espiritual. E quando o Messias vem, ele abre a porta para que todos nós que desejarmos, por fé, possamos convidá-lo para ser o nosso Senhor. E quando Jesus entra, a Bíblia diz lá em Lucas 11, ele é mais forte do que o opressor. E ele impede a ação do opressor, arranca-lhe a armadura e tira-lhe o poder dentro da nossa casa. Jesus veio para ser o nosso libertador. Eu e você precisamos de um libertador. E Jesus precisa estar dentro do nosso coração. E se você quer ser um bendito de Deus, você tem que estar disposto a fazer compromissos com Deus, pactos com Deus, alianças com o Senhor. E essa aliança é uma entrega total e absoluta do nosso coração, da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos conceitos de certo e errado, de bom e de mal, na nossa vida, deixando Jesus guiar os nossos passos. Você vai dizer: então quer dizer que não tem mais problema se isso acontecer? Não, querido, vai continuar tendo batalha e luta. A diferença é que a luta fica do lado de fora da muralha, porque dentro da muralha você tem um Senhor e um Salvador. Ninguém vai entrar lá dentro. A diferença é que o poder de Deus vai se derramar na tua fraqueza. A diferença é que o Salvador será o seu companheiro de todas as horas. A A diferença é que você não está perdido no meio das decisões. Você tem a certeza porque você recebeu a ordem daquele que é o Senhor da tua vida. Todo mundo tem influência. Use a sua ao máximo. Summit 2018. Treinamento de liderança com um time de alto nível. De 1º a 3 de março na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Inscrições pelo site pibcuritiba.org.br/summit. As alergias atrapalham a sua vida? Sempre na dúvida se a maquiagem que você comprou vai irritar a sua pele? Cansado de dormir e acordar com uma saraivada de espirros? Calma, respire fundo. Alergoshop tem tudo para melhorar a sua vida. São capas antiácaros para colchão, tintura de cabelo para alergias, uma linha exclusiva de cosméticos, desodorantes, repelentes, filtro solar e muito mais. Conheça a nossa loja na Avenida República Argentina 390, no Água Verde. Alergoshop, a vida livre de alergias. Pensando em comprar, vender ou alugar seu imóvel em Curitiba ou no litoral catarinense? Na Imóveis Folador, você encontra uma equipe especializada que irá lhe apresentar as melhores oportunidades de imóveis para morar ou investir. Ligue para 3503-5554 e acesse nosso site imóveisfolador.com.br. Imóveis Folador, o seu próximo imóvel está aqui. Atenção, atenção, você tem problema de audição, precisa de uma empresa que entenda você, com o menor preço do mercado, você tem que conhecer Videx. Ligue agora, 3322-0161, Videx, aparelhos auditivos. O seu seguro ideal. Mais do que uma preocupação, o seguro do automóvel é uma necessidade em caso de contratempos com seu veículo. Já pensou em ter um seguro pensado sob medida para você? Oferecemos um produto totalmente personalizado. É rápido, simples e fácil. Entre em contato pelo 41 99 721 8282 e diga que você ouviu sobre nós no programa Dia a Dia com Deus. Cristo Rei Corretora, realizando e protegendo seus sonhos. Move o seu olhar para as coisas mais lindas que a vida oferece. Os olhos são como uma luz para o corpo. Mateus 6:22. Por isso, se você estiver precisando enxergar melhor, faça uma visita à ótica Felicitar. Em dois endereços, na Via Vêneto 1355 Santa Felicidade e no Centro Comercial Arthur Bernardes, loja 25, no Portão Santa Quitéria. Oh, Felicitar. Renovando seu olhar. Você tem sido abençoado pelo programa Dia a Dia com Deus? Você gostaria que esse programa chegasse a mais lares, a mais pessoas, transmitindo a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina para o coração e para a vida de cada um? Então, transforme-se num parceiro desse programa. Hoje estamos em 19 emissoras de rádio e começamos também na Rede Super Curitiba. E você pode nos ajudar a chegar a outros lugares. Sabe como? Ore por nós. E também contribua. Você pode fazer através de um depósito na conta do Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito 0. Vou repetir: Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito 0. Eu tenho certeza que o nosso sonho de fé é ver a glória de Deus enchendo essa terra como as águas enchem o mar. Seja parceiro desse sonho. A programação que faz a diferença. ZYJ208, AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. É 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Sistema Iensen de Comunicação. Cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Nestes dias de folia, cuidado. cuidado com a altura dos veículos. Evite manobras próximas ou embaixo da rede elétrica. Não toque nos cabos e nem lance serpentinas na fiação. Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e a rede elétrica. E, é claro, beba muita água e divirta-se. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Marumbi. E atenção para a hora certa. 8 horas, avançando no objetivo de evangelizar. Sistema Jensen de Comunicação. Durante décadas, milhares de pessoas têm sido alcançadas com uma palavra que produz vida e leva a cura para as enfermidades da alma e do corpo, renovando a fé e a esperança, em lugares onde somente as ondas do rádio podem chegar. E com ela uma voz que fala do poder do Evangelho para a salvação da humanidade. Musical Evangélico, mais que um programa de rádio, um espaço de louvor e adoração a Deus. Uma abençoada recepção. Somos o Sistema Jensen de Comunicação. Não pregamos placa denominacional. Fazemos parte do projeto de Deus de unir um povo, uma nação em torno de Cristo. E você, de qualquer igreja ou credo religioso, é a razão do nosso trabalho. E a nossa mensagem é: há uma esperança para a humanidade. E esta esperança é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a mensagem musical que nós trazemos agora com Matheus Jensen fala do amor maravilhoso de Deus por nós, que você precisa ouvir com o coração aberto, dando valor e importância ao que o ato maravilhoso de Jesus por nós realmente merece. Deixou seu trono na glória, sabendo o destino aqui, caminhando sozinho ao Calvário, ele deu sua vida por mim. Se isso não for amor, me. simples programação de rádio, nós estamos aqui levando para você a mensagem da palavra de Deus através deste veículo de comunicação, nesses momentos tão gostosos, abençoados e agradáveis na presença do Senhor. Momentos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E por isso vamos trazendo agora mais um lindo louvor para a nossa meditação com Elire Paula e Ivone, esse lindo hino que vai para a sua meditação nesse instante. Quando o crente ajoelha para buscar poder de Deus, as portas do céu se abrem, Deus manda fogo descer do céu. O inimigo arruma um jeito de correr enquanto é cedo, pois o crente de joelhos faz o inferno tremer de medo. É ajoelhado que o crente acalma a tempestade, derrota as enfermidades e vence todos os problemas. Quando o inimigo vem afrontar a igreja, ele usa artimanhas para tentar vencer a peleja. Mas o círculo de oração começa a interceder. Deus levanta do seu trono e faz milagres acontecer. É ajoelhado que o crente acalma a tempestade, derrota as enfermidades e vence todos os problemas. Continue ligado, continue com a gente. Seguimos trazendo agora Rick Juan. Certamente ele falará no teu coração. Sozinho, triste no caminho a pera. te esperar. Eu tenho uma cidade onde em ouro reluzente, cristal transparente pra você morar. Eu apagarei todo esse seu passado triste, amargurado, chegará ao fim. Eu te darei. Nós estamos aqui ocupando esse espaço precioso para levar até você uma mensagem de esperança, vida e alegria em meio a toda esta situação tão difícil. E nós fazemos isso aqui através da música. E agora, Matheus Jansen, com mais uma mensagem musical que certamente vai falar no teu coração, alegrá-lo e aproximá-lo para mais perto de Deus nesse momento. E pelos vales de... ouvir esses hinos, louvores que alimentam a nossa alma e que nos aproximam para bem perto de Deus. E nós seguimos com mais mensagens para você ouvir, para você meditar. Agora trazemos o trio Alexandre e essa linda mensagem que vai para a sua edificação espiritual. Continue ligado, porque certamente Deus tem muito mais ainda para você, para o seu coração, para a sua edificação espiritual. Trazemos agora, com os amigos do rei, este lindo hino que vai para o seu elite espiritual e para a sua aproximação maior com Deus. Ouça e medite. Thank you. verdade está cansado de sofrer. E pergunta todo dia o que é que houve. Vê que às vezes chora mesmo sem querer. Eu quero dizer: nem tudo está perdido pra você aí no jeito, amigo. Deus ama você, e Ele quer te abraçar e caminhar contigo. Ele quer resgatar o que você perdeu. Ele quer te mostrar o que jamais te esqueceu. Ele quer te ajudar e quer ser o teu Deus, se tornar o teu amigo. Sua vida, trazendo a paz e a alegria que você está procurando e não tem encontrado nas coisas que o mundo pode oferecer. Mesmo em meio às dificuldades, às lutas, saiba que você pode ser feliz tendo a esperança que só Jesus pode dar. Aliás, alguém disse que o sofrimento é um maravilhoso fertilizante para as raízes do caráter. O grande objetivo desta vida é a formação do caráter, do nosso caráter. E quando estamos diante da palavra de Deus em oração, procurando conhecer mais o caráter de Deus, exatamente, conhecendo cada vez mais o Senhor nosso Deus, nos pareceremos mais com Ele também. E assim caminhamos com destino a Canaã Celestial, na certeza da vitória em nome do Senhor. Mas vamos trazendo mais música para você agora, música instrumental com a banda da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Paranaguá. Para você que gosta de bandas musicais, trazemos esta música para você ouvir. Esta esperança é Jesus. Em meio ao mundo agitado e sem paz, estamos aqui. ZYJ 208. AM 730 kHz. ZYE726. Ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91. Previsão do tempo. Sul. Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Paraná e em Santa Catarina. Demais áreas da região sul do país com céu parcialmente nublado. Itapiranga, a Pedra Vermelha em Santa Catarina, faz aniversário na quarta-feira de cinzas e tem uma segunda-feira de carnaval com tempo encoberto e chuviscos. No estado de Santa Catarina, a temperatura máxima vai a 34, mínima de 15 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Informativo Marumbi no ar. O resumo das melhores informações para você. O ministro do STF, Edson Fachin, negou habeas corpus preventivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o ministro submeteu a decisão final ao plenário do STF. A decisão sobre o habeas corpus de Lula e outras duas ações que discutem a constitucionalidade da prisão em segunda instância dependem da presidente do STF, Carmen Lúcia. Cabe à ministra, que comanda a corte, determinar quando o tribunal vai julgar esses casos. O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão. O advogado do petista, Cristiano Zanin Martins, disse em nota que a defesa espera que o STF aplique a Constituição e que o caso vá ao plenário com a mesma celeridade com que foi julgado pelo ministro Edson Fachin. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. A Rádio Marumbi apresentou... Informação no ar. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima edição. Marumbi. 8:30. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Mulher, Instrumento de Deus. Fone 41-3180-0707. A partir de agora, na sua emissora, o programa Mulher, Instrumento de Deus. A apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Que a graça e a bondade do Senhor seja presente na sua vida. Estamos iniciando o programa Mulher Instrumento de Deus. Fazendo ação social, fazendo evangelização, fazendo missão e fazendo amigos. Você é meu amigo especial. Obrigado por você permitir que essa programação entre na sua casa, no seu trabalho, no seu computador, no seu coração. Hoje, segunda-feira, que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe este dia, que esse dia seja cheio de grandes realizações, cheio de vitórias. Amanheceu meio aborrecido, meio tristinho, então renove as suas forças em Cristo Jesus, se anime, levanta a cabeça e encare os desafios que este dia vai ser preparado para você, porque hoje Deus preparou em especial para a sua vida, porque você vai ter grandes desafios, mas terá também grandes vitórias para celebrar a vida, celebrar suas vitórias, celebrar suas conquistas. É isso o desejo do coração da vereadora Noêmia Rocha e do programa Mulher Instrumento de Deus. Obrigada por participar dessa programação. Obrigada mesmo de todo o coração. Então, não desligue seu rádio, não mude de estação, porque Deus tem algo especial para o seu coração. Mulher Instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Vamos juntos orarmos a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Tu és um Deus que cuida de nós, que a Tua presença dissipa o mal, nos traz alegria, nos traz contentamento. Mesmo em provas, mesmo em lutas, nós sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu que estaria todos os dias das nossas vidas, o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigada pela sua proteção, Senhor. O Senhor tem estado conosco de uma forma especial. Pai, muito obrigada, Pai, pela salvação que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem curado vidas e hoje está curando também vidas que precisam de uma cura, de restabelecimento na saúde. Quantos precisam trabalhar? Quantos precisam trazer para o momento que lá estão doentes, mas o Senhor, que é dono da vida, o médico dos médicos, pode curar agora, Senhor. Estende a sua mão sobre a vida deste homem, estende a sua mão sobre a vida desta mulher, que ela possa sentir aquecidas pela tua presença e toda doença seja retirada em nome de Jesus. Todo mal seja retirado em nome de Jesus, toda dor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, seja retirado agora em nome de Jesus. Levanta essa pessoa do leito de enfermidade, que ele possa se tornar um atalaia de Cristo, pregar o Teu Evangelho, testemunhar do Teu poder, porque o Senhor curou essa enfermidade que aos homens seria impossível, mas a Ti não há impossibilidade. O Senhor cura uma dor de cabeça, como o Senhor cura o câncer, o Senhor cura a AIDS, porque Tu és Deus tremendo e poderoso. Senhor, restaura este casamento que todos dizem que já se perdeu, que não tem acerto, mas casamento é projeto Teu, e o Senhor tendo um projeto, um propósito, eu sei que o Senhor tem nessa vida, então restaura esse casamento. Abre a porta de emprego, aqueles que precisam de uma porta de emprego. Deus, liberta esse jovem das drogas, em nome de Jesus. Liberta agora, onde ele estiver, seja liberto agora em nome de Jesus. Põe uma gota do Teu sangue na vida desse rapaz, em nome de Jesus, traz ele de volta. E como a oração de Joel, põe uma seca de espinho na vida dessa pessoa, que ele possa voltar ao lar paterno, para a honra e glória do Teu nome. Liberta-os das drogas, liberta essa ouvinte do cigarro, Senhor, que tem trazido só males na vida dele, Senhor. Nós sabemos que o câncer é proveniente também do cigarro. Então, Deus, não permita que essa pessoa fume ao ponto de ter uma enfermidade tão ruim como essa, mas liberta ele agora, Pai, em nome de Jesus. Tira todo desejo, Pai, em nome de Jesus. Fortalece suas emoções para que ele tenha temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por todos, crendo no Teu poder e agradecidos, Te prostamos diante do altar, dizendo que o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós descansamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. A minha vida é do Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu mais o cais, só Deus e Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Quero mandar um abraço carinhoso para a sexta região eclesiástica e fazem parte os campos de Andirá, Açaí, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Ibati, Ibiporã, Jacarezinho, Nova América da Colina, Nova Santa Bárbara, Ribeirão do Pinhal, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Moreira, Sertaneja, Siqueira Campos e Venceslau Braz. Um abraço fraterno para o pastor, para sua esposa. Abraço fraterno para as irmãs dirigentes do Círculo de Oração e todo o Círculo de Oração, para o ministério dessa igreja, pastores, evangelistas, enfim, a todos os membros da Assembleia de Deus e também de outras denominações que são nossos queridos ouvintes. Todos os moradores dessa cidade recebam nosso carinho, nosso afeto e continuem firmes na rocha. Estamos apresentando Mulher Instrumento de Deus. Ação e Cidadania com vereadora Noêmia Rocha. No Espaço de Cidadania estamos colocando os debates da vereadora Noêmia Rocha na tribuna da Câmara Municipal de Curitiba. Este debate é sobre a saúde e a tendência de privatização. Ouçam. Eu tenho uma preocupação, como houve com as estradas, vereador, que primeiro se sucateou as estradas, depois privatizou para cobrar pedágio. Essa leitura que eu estou tendo do município de Curitiba. Primeiro deixa as unidades de saúde em déficit, depois vamos se encontrar uma resposta privatizando. Caros vereadores, no Rio de Janeiro, a cada 10 OS, 8 estão sendo investigados. Nós estamos tirando a responsabilidade judicial do município e transferindo essa responsabilidade para as OS, que não tem responsabilidade fiscal. Acha que vai ter políticos interessados porque tem empresas que vão fornecer serviços a essa organização? A informação que nós temos é que tem grandes empresários na área da saúde interessados nessa OS. Porque daí não há controle, não há licitação. Eles contratam o amigo do amigo, faz superfaturamento, porque já está aqui comprovado. Um equipamento que custa R$10, na organização social custa R$190. E aí não tem como controlar. Os diretores podem fazer o salário que eles quiserem. Tem uma instituição, uma organização social em São Paulo, que os faxineiros têm um salário de R$13.000, enquanto o médico tem de R$4.500. Tem alguma coisa errada? E aí você se fala aqui num grande modelo, na salvação da pátria. Não é verdade. Não é verdade. E aí a gente vê que uma verdade está sendo falada timidamente, porque nós somos minoria nessa casa, parece mentira. E a mentira está sendo falada com tanta veemência que parece verdade. Caros vereadores, essa casa não pode ser tão submissa a esse ponto. A gente poderia muito bem debater sobre essas questões, avaliar o sistema único de saúde, que precisa se melhorar, precisa ser adequado. E aí os valores não são contabilizados, aí não tem essa informação. Não temos, às vezes, a resposta do executivo a algumas perguntas que a gente faz. Imagine um OS que a gente não tem autonomia nenhuma para fiscalizar. Isso é coisa do Rafael Greca. Rafael, se você ouviu o Rafael Greca, ele fala do país das maravilhas que você fica encantado. Mas a realidade é outra. O que a gente pensa é a população, os servidores públicos, não pode pagar porque gestões anteriores foram mal administradas, foram mal feitas. Decisão jurídica do Supremo que eu achei fantástico é essa. E sobre essa seria com o poder público. É nítida a intenção do legislador em instituir um mecanismo de fuga ao regimento jurídico de direito público o qual está submetida. Enfim, caros vereadores, eu gostaria de que tivesse mais tempo para a gente avaliar, mas quem tem a maioria não discute. Vota. Isso é ação e cidadania. Programa Mulher, Instrumento de Deus. Fone 41-3180-0707. Olá, amigas, vamos jantar juntas? Agende aí nosso jantar e desfile de modas beneficente em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que será realizado dia 14 de março, às 19h30, no restaurante Dom Antônio em Santa Felicidade. Lembrando que no dia não haverá convites à venda no local. Você precisa adquirir ou reservar o seu pelo telefone 041-9994-15007. 041-9994-15007. Ore, divulgue e participe deste evento. Mulher Instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Quero mandar um abraço carinhoso para os campos de Almirante Tamandaré Central, de Balsa Nova, Campo Largo, Campo Magro, de Curitiba, de Pinhais, Piraquara e Rio Branco do Sul. Um abraço fraterno para o pastor, para sua esposa, para as irmãs do Círculo de Oração, para todos os obreiros, para todos os moradores dessa cidade. Receba nosso carinho, nosso afeto e continuem firmes na rocha. Programa Mulher, Instrumento de Deus. Fone 41-3180-0707. Quero oferecer uma linda canção, que é linda mesmo, da Eixla. Ela canta Meu Abrigo. Essa é uma canção belíssima para o teu elevo espiritual. Você está se sentindo desabrigado, está se sentindo aí sozinho, está se sentindo aí abandonadinho. Ouça essa canção, é para você. Você está aqui de aniversário hoje, também é para você. Parabéns para você. Você que está aí de aniversário, de casamento, enfim, o que você tiver aniversariando. E você que está aí meio chururu, meio desaborrecidinho, então essa canção também é para você. Lembre-se, Jesus é nosso abrigo, Deus é nosso abrigo, e essa canção é para o elevo espiritual do seu coração. Aquele que habita no teu Instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Momento da Palavra. Uma mensagem poderosa dos céus. Você já pediu para Deus falar contigo? Ele vai falar. A palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você acredita que essa é a mensagem de Deus para o seu coração? Você tem fé para crer que essa é a mensagem para você neste dia? O dia da tua vitória já está raiando, já vem clareando a manhã radiosa da tua vitória. Prepara-te e deixa que o Espírito Santo de Deus enxugue as tuas lágrimas. Tua bênção é tão grande que não haverá em tua vida espaço para lembrar das lutas, das noites de sofrimento, quando o sono se ausentava de ti e molhavas o travesseiro com seu pranto. Deus viu o seu choro e agora já determinou a tua manhã sem lágrimas. Então, é momento de sorrir, alegra-te e toma posse dessa bênção que Deus está te dando. Essa é a mensagem de Deus do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Jesus é o primeiro e o último. Isso significa que ninguém poderá mudar, nem você, com todo o teu desejo de estar sempre analisando, pensando, crendo ou não crendo. Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. O apóstolo Pedro, enquanto não entendeu essa particularidade, sempre se deu mal. Assim estás, você ansioso por ser o primeiro, queres sempre dar o início em tudo e possível fazer encerramento. Deixa isso para o Alfa e o Ômega, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando entendemos isso, ficamos felizes em nossa alma, fica alegre no Senhor. Acalma-te, tem paciência e recebe a bênção de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, receba a bênção. Observamos às vezes essa frase, receba a bênção. Parece até brincadeira, só que não se trata de uma brincadeira, mas de uma grande realidade. Pela autoridade de Deus que nos concede, através do Espírito Santo, nós dizemos: faz agora o teu pedido, analisa com cuidado a extensão da sua necessidade, pois estamos pela fé pedindo a Deus a tua bênção. Ana estava com sua alma chorosa e sofrida, fez um pedido através de um murmúrio, e o sacerdote Eli determinou a realização, o cumprimento do seu pedido, e ela o recebeu. Se tens fé, então já estás de posse da bênção. Recebe a sua vitória, recebe a sua bênção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E hoje é o dia da tua vitória. Receba a vitória do Senhor na sua vida. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Mulher Instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Terminando essa programação, queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos dos céus recebidas, pela sua participação. Muito obrigada. Que bom que você ligou. Você não ligou, mas pode ligar todo dia pelo 041-9994-1507. Também pelo telefone 3180-0707, com telefone fixo, código 41 também. Deixando seu recado, sua sugestão, principalmente povo abençoado da região metropolitana, de todo o estado do Paraná, para saber como é que você está recebendo essa programação. A sua participação é muito, muito, muito importante. Também nosso jantar beneficente, coloca aí na sua agenda, 14 de março, nós estamos anunciando este evento para abençoar vidas. Nós vamos ajudar uma casa de recuperação para dependência química, e quanto mais pessoas irem, mais abençoados eles serão. Deixa aí o seu recado, deixa aí a sua reserva de quantos convites você precisa, para que a gente possa se organizar e receber vocês com muito carinho e com muita organização. Deus abençoe a todos, continue firme na rocha e não nos cansemos de fazer o bem. Programa Mulher, Instrumento de Deus. Fone 41-3180-0707. Acabamos de apresentar o programa Mulher Instrumento de Deus. Apresentação: vereadora Noêmia Rocha. Acesse o nosso site www.noemiarocha.com.br e não nos cansemos de fazer o bem. Se você está sentindo a presença de Deus, este é o lugar. ZYJ208, AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. O lugar certo do seu rádio. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91:10. Visite o site da Rádio Marumbi na internet e ouça e compartilhe de mensagens como estas. O sangue de Jesus, as maravilhas do mundo. O Filho, a presença do Senhor não é estranho. Ele cuida de você. Heróis da oração. Isso e muito mais você tem no site www.radiomarumbi.com. Repetindo, www.radiomarumbi.com. A internet a serviço de Deus. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. A natureza humana decaída inclina-se para muitas coisas, menos para a oração. Ore e você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não somente a mão de Deus, mas do homem. Para a hora certa, 9 horas. O programa seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o meu, o seu, o nosso programa. Ajude Deus. Quem impedirá? Você receberá uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. E também a oração da fé com os pastores Edson Nogueira e Eva Nascimento. Você que deseja ser um agente de Deus. São pessoas que se identificam com o nosso ministério e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Declaramos nesse dia que todos os ossos secos do vale do seu casamento, da sua família, da sua saúde, dos seus negócios e finanças, ganha vida em nome de Jesus. Declaramos nesse dia que tudo que você perdeu ou foi roubado será restituído em nome de Jesus. Declaramos que toda estratégia e arma forjada contra sua família, contra sua vida pessoal e profissional, seja inoperante em nome de Jesus. Declaramos que a partir de hoje, as oportunidades financeiras, aumentos salariais virão sobre você e as dívidas serão canceladas em nome de Jesus. Declaramos proteção e saúde sobre a sua vida e sobre a sua família em nome de Jesus. Declaramos que nada vai te impedir e limitar o seu progresso de ir para frente em nome de Jesus. Declaramos que a partir de hoje inicia-se um novo ciclo na sua vida de grandes oportunidades. Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Agindo Deus, quem impedirá? O mais ouvido em Curitiba e região metropolitana. Apresentação, Pastor Edson Nogueira e Pastora Eva, abençoando a sua família. Queridos, bom dia, graças a Deus por mais uma manhã de fé, de milagres. Bom dia para você, trabalhador, trabalhadora, você que está neste momento em casa ou no trabalho, enfim, você que está ligadinho na Rádio Marumbi AM 730 de Curitiba, emissora da Paz, neste horário das 9 às 10 da manhã, horário especial, horário exclusivo, Agindo Deus, quem impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias. E hoje é dia 12 de fevereiro de 2018, segunda-feira, iniciando mais uma semana, e cremos no agir de Deus, cremos no mover, no sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, agindo e operando maravilhas. E já quero deixar aqui meu primeiro verso aqui da Bíblia, o Salmo de número 81, o verso 10 diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Olha que beleza, né? Deus te tirou do Egito, você saiu da mentalidade. Você pode estar nele, mas não contaminado por ele, não é verdade? Porque Deus quer te encher do poder dele, da presença dele, da presença do Espírito Santo Consolador. Nós se tornamos templo do Espírito Santo quando nós se entregamos a Cristo. Então, meu desejo, nosso desejo nesta manhã de fé e milagres, que você seja templo do Espírito Santo de Deus, que você venha ter um encontro com Deus nesta manhã, que esta manhã seja uma manhã profética, uma manhã de poder, uma manhã em que através da reflexão da palavra, em que através da oração da fé, coisas impressionantes, impactantes venham acontecer na sua vida. Muito bem, e você pode participar com a gente hoje, né? É um feriado um pouco disfarçado, né? Amanhã é dia 13, mas estamos aqui ao vivo nesta manhã, estamos ao vivo para Curitiba, para o Paraná, para o Brasil e o mundo, né? Onde estão aí conectados com a gente através do rádio, pela internet. Um abraço aos meus, nossos ouvintes que moram nas cidades menores, pequenas, na cidade do interior dos estados do Brasil. Você que também mora numa fazenda, num sítio, você que está na grande cidade, você que está conectado através aí do seu telefone celular, está nos ouvindo pela internet, enfim, bom dia a você, bom dia a todo o povo de Deus, a todo o povo que está na fé, que está sempre nos acompanhando nesta manhã especial. Nosso contato para você que deseja contar uma bênção, você que deseja compartilhar algo com a gente nesta manhã, você pode enviar para o número 99615-5162, 99615-5162. Se você está me ouvindo pela primeira vez, esse número é de um telefone celular, né? É WhatsApp, né? Do Agindo Deus Quem Impedirá. Esse número é exclusivo do Agindo Deus Quem Impedirá. Então você pode enviar o seu pedido de oração, o seu testemunho, qualquer hora do dia, da noite, pelo WhatsApp você envia e certamente estaremos vendo, observando ali no dia seguinte, sempre passando ali uma mensagem de fé ao seu coração, né? Repetindo aqui, 99615-5162. 99615-5162. Código de área 41. Já está começando a gente chegar aqui do interior do Paraná, Leandra e família, né? Também lá a Dorvalina de Rosário do Ivaí, como também Raquel de Indaial, Santa Catarina, Helenice de Uberlândia, Minas Gerais. O povo já está conectado, muita gente querida do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, olha só, Rio de Janeiro, também Brasília, e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, no Acre, no Pará, são estados que, né, da nossa, que, nosso querido Brasil, que tem ouvintes já dando sinal aí, está conectado com a gente nesta manhã. Você participa também, 99615-5162, código de área 41. Você pede oração, você conta uma bênção, um testemunho, Deus falou com você. Você que nos acompanhou a semana passada, né? Semana passada, nós compartilhamos aqui durante 4 dias, de segunda a sexta, são 5 dias de programação, mas apenas acho que foi na quinta-feira que não teve, mas nos outros dias nós falamos aqui sobre a história de José. Então você que já foi agraciado com aquela palavra, com a oração, recebeu uma graça, recebeu uma bênção, e é possível compartilhar com a gente, falar, escrever, para a gente poder ler aqui no ar, em nome de Jesus, como vários, inclusive, estão enviando para a gente aqui bênção de salvação na família, bênção de cura divina, bênção financeira, profissional, né, e também bênção, inclusive uma mãe, ela disse o seguinte: pastor, o meu filho estava desempregado já há um bom tempo, acho que mais de um ano, e ela entrou no propósito do bolo, da oferta, do bolo da viúva, foi intitulado aqui, né? E ela entrou no propósito, ela fez o seu propósito. Se eu não me engano, dali 2 ou 3 dias, o filho dela foi contratado e ela atribuiu ali a mão de Deus agindo, porque estava tudo travado ali na vida do filho, não abria as portas. E ela ouviu a revelação da palavra que a gente ensina aqui, ela cumpriu ali o seu voto, ela fez com Deus e Deus a honrou. Então, vários testemunhos, outros cancelamentos de dívidas, pessoas que deviam um valor considerável, e após ouvir a revelação da palavra, também fez o seu propósito e a porta se abriu e a dívida foi reduzida, para não dar valores aqui financeiros, reais, valores assim, tipo, um exemplo, é como se fosse R$1.000 a dívida, ficou lá em R$30 apenas, uma coisa assim bem, bem milagrosa, só um milagre em se tratando em banco, né, que vive do dinheiro, né, trabalha com dinheiro, mas houve ali um milagre, uma provisão. Então estamos nessa fé, estamos animados nessa semana, cremos que Deus fará maravilhas em nosso meio. E está comigo aqui minha querida esposa. Bom dia, pastora Eva. Bom dia, pastor Edson, bom dia, Brasil, bom dia, povo, bom dia, mundo, bom dia, nações, bom dia, você que está ligadinho nesta manhã, você que está conectado na presença desse Deus vivo, poderoso e maravilhoso. Estamos ao vivo, juntinho com você, uma programação de perseverança, responsabilidade, muita credibilidade, e obedecemos a voz de Deus, a voz do Pai, o nosso amado Senhor Jesus, que nos direciona, nos orienta, nos capacita para estar aqui nesta manhã de muita glória, de muita unção dobrada para a sua vida, para a sua família, a emissora da paz, levando paz aos corações, levando alegria, levando ânimo, coragem e disposição. Os microfones das Ondas Amigas da Rádio Marumbi chegando aí até a sua cidade, até o seu estado, até o seu país, para mudar a situação que você está vivendo. Deus, ele se revela na sua atitude. Você toma uma atitude, você sai desse ambiente que você vive natural, você entra no sobrenatural de Deus. Porque muitos ambientes, eles querem abafar os seus sonhos, os seus projetos, os seus desígnios. Então você tem que sair desse ambiente de incredulidade e entrar no ambiente da fé. Deus trabalha com fé, atitude. Então essa fé que vem de Deus se posiciona, te direciona e te orienta a tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Então vai depender muito nesse ano de 2018 com quem você vai andar, onde você vai estar. Então os ambientes vão tentar abafar aí os seus projetos. Então se você sabe quem você é diante de Deus, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Quem está guiando você? Seus amigos ou a palavra de Deus? Quem está guiando você? Reflita sobre isso. Com essas palavras, pastora Eva declara que onde há unidade, ali há a bênção. Se você é casado, unânime, os dois têm que se posicionar numa só decisão. Se você é a família, você vai se reunir e a sua família vai decidir, não é verdade? Se é na empresa, o gerente, o patrão vai se reunir com os funcionários e dar a direção para aquele dia. É assim que funciona também no reino de Deus. Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com coisas organizadas. Quando ali as tribos se reuniram, a glória de Deus descia. Se faltasse uma só, Deus não manifestava. Então essa unidade, essa presença de Deus traz a glória, traz a graça, traz a revelação. Então declare, 2018 eu preciso da revelação para sair dessa situação e Deus vai te dar essa direção. Queridos, é impressionante. Deus está fazendo algo sobrenatural na vida dos nossos ouvintes que crê e obedece, a glória de Deus se manifesta. E 2018, o ano da promessa, né? Ô, glória. Da promessa. Graças a Deus. E de fato está um mover profético muito favorável, né? Daqui a alguns minutos vamos entrar em uma pequena meditação sobre profetizar, né, em uma situação às vezes difícil. Às vezes a gente não vê alternativa, como você está falando agora, né? Às vezes Deus, a mudança de ambiente. Há um texto na Bíblia, um dos milagres de Jesus, que ele chamou uma pessoa que precisava de uma bênção e falou: venha para o meio. Quer dizer, ele trocou de ambiente. Então, muitas vezes, o ambiente não está favorável. O próprio Jesus, ele menciona que na cidade dele não houve ali muitos milagres, que havia um nível de incredulidade, era muito grande, né? Então, onde existe incredulidade, não acontece milagres, não acontece a provisão de Deus onde existe a incredulidade. Então, a incredulidade não pode atingir a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior. E o sistema, pastor, é o sistema do mundo. Quando a gente fala o sistema do mundo, é o sistema errado, ele é contaminado, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o sistema do mundo, ele vai contra o projeto de Deus, né? Quer dizer, Deus criou todas as coisas, mas o mundo que não é regido por Deus, então ele é contra tudo que fala em nome de Deus, né? Ele é contra. Então ele traz o quê? A doença, a enfermidade, a desgraça, né? A briga, a confusão, a desordem. Como você está falando, Deus é um Deus de ordem. E o diabo, ele veio aqui para fazer a baderna, a bagunça, destruir famílias. O próprio Jesus, em João 10:10, ele diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, né? Então são palavras do próprio Jesus, né? Ele diz: o ladrão não vem senão a roubar. Então ele quer roubar. O ladrão aqui é o próprio inimigo, Satanás, o diabo, enfim, o adversário, né? O ladrão não vem senão a roubar. A missão dele é roubar. Roubar a paz da pessoa, roubar a alegria, né? Roubar. E Jesus comparou ao ladrão. O ladrão, esses que entram na casa, que roubam as pessoas, ele não avisa. Ele não fala: ó, tal dia, tal hora eu vou estar lá roubando a sua casa, vou entrar lá, vou levar tudo. Ele não avisa, porque se ele avisasse, obviamente a pessoa ia se preparar, a pessoa ia colocar o policiamento, né? A pessoa ia fazer alguma coisa para se proteger. Então ele está dizendo: ele vem para roubar, matar e destruir. Você vê, então ele vem fazer isso, né? Ou, por exemplo, no momento que nós estamos falando aqui, quantas pessoas essa madrugada talvez não foi ceifada, né? Devido a essa festa mundana que está ocorrendo aqui no Brasil, nessa festa mundana, uma festa assim mundana, 100% mundana, né? Que Deus não habita nisso de forma alguma. Quer dizer, quantas pessoas morrendo nas drogas, né? Morrendo aí no sexo ilícito, fazendo tanta coisa errada diante dos olhos de Deus. Então isso é abominação a Deus, quer dizer. Então esse é o inimigo, então ele está aproveitando. Mas Jesus diz no mesmo texto: mas eu, falando dele próprio, Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o diferencial. Ele vem para nos trazer vida. Enquanto o outro rouba, Jesus vem para trazer vida. Enquanto o outro quer matar, Jesus quer dar a vida. Enquanto o outro quer destruir, Jesus quer dar abundância. Totalmente ao contrário. É coisa impressionante. Quando falamos isso aqui, há um mover de Deus para abençoar você que está nos recebendo gentilmente aí na sua casa ou no seu trabalho. E o que vai convencer o seu filho, o seu marido, essa pessoa que pratica essas coisas? É o Espírito Santo que convence. Não é minha amizade que convence, não é a sua amizade que convence. não é suas histórias que convencem, é o Espírito Santo que convence através da palavra. Então, quando eu sou dominado pela palavra, dominado pela presença de Deus, ele me leva a lugar de propósito. Quando meu casamento é direcionado por Deus, ele me leva a lugar de propósito. Quando meu trabalho é direcionado por Deus, ele me promove em lugar de propósito. Isso é automático, isso é constante, isso é abençoador, isso abençoa outras pessoas. Então, o que domina a sua vida vai te levar para o bem ou vai te levar para o mal. Então, ele propõe a bênção ou a maldição. E ele diz, escolhe a bênção, é melhor. Escolhe a bênção que você vai ser mais feliz. Mas alguém vai ter que falar isso. E os microfones das Ondas Amigas da Rádio Marumbi é a voz profética chegando até o sítio, a chácara, a fazenda, o automóvel, caminhoneiro, trabalhador que está nas estradas do nosso Brasil, levando e trazendo cargas e cargas, parado nos postos do Brasil, parados nas estradas, com saudade da família, e ele não tem nada, ele não tem ninguém, ele está sozinho, mas ele sabe que a presença de Deus está com ele, porque ele está sendo dominado por Deus, não pelos acidentes que acontecem nas estradas que o entristece, pelas coisas ruins que está acontecendo nas estradas que o enfraquece. Não, ele liga o rádio e declara, hoje eu quero ouvir uma palavra que me levante, não que me derrube. Então essa palavra de Deus, ela me posiciona a lugar de propósito. Não é o lugar que eu gosto, não é o lugar que eu quero, não é o lugar que me traz vontade própria, não. É um lugar de propósito. O propósito de Deus é muito bom, é maravilhoso. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Desapegue dessas coisas que está te levando para o mal e você sabe disso. Não está te fazendo bem, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Propósito, olha que lindo aqui o Salmo 84, verso 10 e 11. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Confiança. Propósito. Oh, glória. Graças a Deus. Você confia em carros, cavalos, na sua faculdade, nos seus diplomas que estão aí na sua parede, mas você tem tantos, mas está empregado. Você sabe tanto, mas não consegue nem sustentar a sua família. Então entregue a sua vida para Jesus. Ele é o médico dos médicos, ele é o advogado dos advogados, ele é o Deus das causas impossíveis, ele abre porta onde não tem porta e ele muda você desse ambiente de incredulidade, esse ambiente que sufoca a sua vida, você está enfermo, cansado, decepcionado, triste, está prejudicando seus filhos, a sua família e não está bem. Só falta Jesus. Ah, pastor, se eu mudar de cidade, se eu mudar de emprego, se eu mudar de casa. Não, queridos, é de dentro para fora. Rios de águas vivas fluir. O fluir de dentro para fora. Quando os olhos são bons, tudo vai bem. Quando os olhos são maus, tudo vai mal. É de dentro para fora. As belezas estão dentro de você. Os olhos são apenas reflexo de tudo que já está dentro de você. Então Deus te ama, ele tem um propósito na sua vida. E quando você tem Deus, quando essa presença do Espírito Santo está na minha vida, eu entendo melhor aquele que está à minha volta. Eu entendo melhor porque esse filho, porque esse cônjuge está tomando essas atitudes e você está ali fortalecido em Deus para ajudar aquele que está com você. Mas lembre de uma coisa, não é você que convence. Você pode até falar, você pode pregar, você pode ensinar, você pode adorar ao Senhor, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ele vem com o seu rema, que é aquela palavra certa, na hora exata, e entra nas profundezas do coração, da alma, do espírito, e aquela pessoa fala assim, agora eu entendi, agora agora eu entendi. Por quê? Porque cai por terra aquela cegueira espiritual e a revelação, ela entra no coração daquela pessoa. Então, você não precisa só de conhecimento, você precisa da revelação. Você conhece a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, mas você não tem a revelação. Então, a revelação é o rema de Deus que entra e aquela pessoa entende a mensagem e aceita esse Jesus. Independente da situação que ele está vivendo, ele crê que o milagre vai acontecer. E acontece. Acontece. Com certeza. E por isso a questão de mudança de ambiente tem a ver com o nosso interior. Olha que interessante essas palavras aqui de Jesus em Marcos capítulo 7, o verso 19. Ele diz assim: porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isto é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então a questão é interior. Precisamos diariamente de uma mudança interior. As pessoas, ele estava falando que sobre, eu comecei ali no 19, mas o anterior mencionando que sobre ouvir, porque ele estava dizendo assim para uma multidão: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça o que? Ouça a palavra de Deus. Ouça a revelação de Deus. Então Jesus ele praticava os cinco ministérios. Ele pregava, ele ensinava, ele curava as pessoas. Quer dizer, ele é um ministério completo, o próprio Cristo, o próprio Deus agindo e operando. E é o que ele está fazendo em nós nesta manhã, dando aqui pequenas pérolas, né, de ensinamento, reflexões, baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como que está o teu interior, tua mente, teu coração, aquilo que você pensa, né? Aquilo que você pensa, tudo aquilo que você pensa e fica pensando, pensando, pensando, uma hora isso vai se tornar numa atitude, que você estava falando no início aqui, de atitude. Então, muitos estão tendo atitude, mas às vezes atitude errada, atitude que está aí na contramão do projeto de Deus para a pessoa. Então, a atitude é importante, mas muitos, por não terem a direção de Deus, do Espírito Santo, acaba tomando atitudes erradas e precipitadas. Por isso, o inimigo, ele trabalha na sua mente, que é um campo de batalha. Então, você não pode ficar só pensando, você tem que dialogar aí com o seu cônjuge, com os seus filhos. Seu filho não pode ficar lá trancado pensando sozinho. Você tem que entrar lá dentro, você tem que ver com quem ele está namorando, quem ele quer casar, onde ele está estudando, quem são os amigos dele. Então, o inimigo, ele trabalha na mente dos seus filhos, ele trabalha na mente da sua esposa, ele trabalha na mente do seu marido. Então, se você não conversar com ele, se você não dialogar, se você não ver o que está se revelando a eles, se é o bem, se é o mal, se ele está vivendo no natural, no superficial ou no profundo de Deus, você precisa saber. Por quê? Porque é a sua família. Então Deus se revela na sua atitude. Então você precisa ter discernimento. A casa está indo para o brejo e você não faz nada. Você está isolado do mundo e de todos. Não. Você precisa entrar no mundo espiritual, repreender essas coisas que estão acontecendo aí e dialogar, conversar. Então, quando acontece esse diálogo espiritual, Deus vai se revelando ali naquela conversa. Ah, bem, é verdade, é assim mesmo. Ah, eu estava pensando assim, está errado. E você vai, Deus vai descortinando. Por quê? Porque o diálogo é uma comunicação. Um fala, o outro escuta, depois o outro fala, e assim Deus vai se revelando de acordo com a revelação de Deus. Por que que o mal não aceita o bem? Porque ele quer mais as coisas ruins. Ah, pastora, eu nem posso falar. Se eu falar, vai ter briga. Mas o que é certo vai prevalecer. O que é de Deus tem que prevalecer. E o mal tem que sair. Em nome de Jesus, esse espírito de briga, de intriga, de confusão, de maquinação para o mal vai se revelar. A Bíblia diz que nada vai ficar em oculto nem escondido. Por que acontece o suicídio? Por que acontecem as coisas ruins das famílias? Por que não houve diálogo, não houve comunicação? As pessoas estão se isolando cada vez mais. Falta fé, falta esperança e falta amor dentro das famílias, dentro das residências. Existem três pessoas, mas parece que existe só uma. Ninguém sabe o que está acontecendo com o outro. Então Deus se revela. E Ele está se revelando nessa manhã, porque Ele quer sarar a sua alma, sarar o seu coração, sarar essa depressão, sarar essa enxaqueca, sarar, arrancar pela raiz essa doença maligna que se alojou dentro de você, esse câncer, essa AIDS, essa anemia, esse problema na coluna, nas mãos e nos pés. Você vai dar uma ordem e nós vamos declarar que nenhum mal sucederá. Nem praga nenhuma chegará na sua casa, na nossa casa, porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Está lá no Salmo 91. Então você tem que ler essa palavra, declarar essa palavra. Vai desagradar seus amigos? Vai. Você vai perder pessoas que você gosta, que não vão gostar? Vai, mas o que você prefere? Ser feliz com Deus ou viver de aparências com seus amigos? Reflita sobre isso, é muito importante. Estamos vivendo nos últimos dias na face da terra, onde o mal predomina dia após dia e quer te sufocar, quer tirar a verdade do seu coração. E a mentira virou verdade e a verdade vira mentira. É assim que o mundo trabalha. O mundo jaz no maligno, mas a mão de Deus está sobre você, está sobre nós, e Ele nos traz a essa presença do sobrenatural, e Ele nos arranca desse mundo natural e nos leva no sobrenatural. E o sobrenatural de Deus traz a glória, traz a presença, traz o refrigério, traz saúde, ânimo e disposição. Pastora, parece que está tudo de ponta cabeça, tudo vai mal, mas eu estou forte, eu estou em pé. E o importante é que eu estou sobrevivendo. Você vai sobreviver a esse grande desafio e você vai vencer em nome de Jesus. Fevereiro é o ano, é 2018, o ano da promessa. E fevereiro tem sido assim, de revelação, pastor. É muito forte, com certeza, né? E concluindo essa palavra aqui, há um texto aqui muito esclarecedor de 1 João, capítulo 3, verso 8 e verso 9. Que tudo que nós estamos falando aqui, vamos falar uma palavrinha aqui chamada pecado, né? Pecado, que tem vários significados, mas a gente tem dois lados. Primeiro, nós somos regidos pela palavra de Deus, então nós temos que partir de um princípio, né? O nosso princípio é a palavra de Deus, para aqueles que creem na Bíblia, na palavra de Deus, né? Nosso Senhor e Salvador é Jesus. Quer dizer, então nós temos que trabalhar o quê? A nível de reino de Deus. Nós estamos falando de algo espiritual, que é o reino de Deus, que deve ser estabelecido no meu coração, no meu interior. Quando o reino de Deus é estabelecido dentro de mim, eu sou regido pelas normas do reino de Deus. Mesmo estando na terra, tendo as leis da terra, mas nós somos, diz a Bíblia, nós somos embaixadores de Cristo. Para aqueles que já estão em Cristo, ele se torna um embaixador, um representante de Deus na terra. E para vencer o pecado, para vencer as coisas erradas, precisamos daquele que, o Todo-Poderoso, o próprio Cristo. Olha o que diz aqui 1 João, capítulo 3, 8 e 9. Quem comete o pecado é do diabo. Isso aqui está bem claro. Quem comete o pecado é do diabo. E não tem negociação. E a gente está percebendo, hoje em dia, as pessoas brincando com as coisas erradas. Porque o detalhe é o seguinte, prezados ouvintes: a pessoa que ainda não tem essa revelação espiritual que nós estamos ensinando, a pessoa que ainda não é chamada no meio cristão nascido de novo, né? Que ainda não é uma nova criatura, a Bíblia fala que ela ainda está no estado da ignorância, não sabe que ela está errada, né? Por isso que tem que ser pregado o evangelho, por isso que prega-se o evangelho, né? E o Espírito Santo é que vai convencer, mas os pregadores são pessoas ensinam, como você pode fazer o mesmo com o teu vizinho, com o teu parente, né? A levar a palavra de Deus não é só para quem tem o chamado ministerial. Todo cristão verdadeiro, ele tem que ser um ganhador de almas, ele tem que ser um reprodutor, né? De pessoas que vão ouvir o evangelho através de você, do seu testemunho, da sua palavra de fé que você tem. Então a gente percebe o quê? E daí no meio dos cristãos, os cristãos, muitos cristãos, eles estão brincando com o pecado, brincando com as coisas erradas, até às vezes servindo a Deus em uma casa espiritual, mas continua com a vida errada, com a vida torta, fazendo tudo que as pessoas que ainda não têm Jesus estão fazendo. Então o que que acontece? Então quem conhece a verdade e está fazendo tudo errado é muito pior. É pior porque ele conhece, mas não está praticando. Então gera o quê? Ele fica num sistema e todo mundo pensa: ah, se o fulano faz, também faço, então se pode fazer. Quer dizer, então cada um vai dar conta das suas obras. Olha que palavra impressionante em plena segunda-feira. Por quê? Porque é o que a gente está percebendo, né? Então nós queremos o quê? Queremos que você compreenda como que está a tua vida espiritual, como que está o teu relacionamento com Deus, como é que está a tua vida com Deus. Então aqui está dizendo assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E o que que Jesus chamou o diabo de quem? De ladrão. Ladrão. Eu li para você aqui João 10:10, Jesus chama o diabo o quê? De ladrão. Ladrão. Então ele não tem interesse que você tenha vida abundante, vida com Jesus. Aí diz aqui, ó, porque o diabo peca desde o princípio. Agora tem a solução aqui, preste atenção: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Então se você quer vencer essa luta, esse pecado, essa tentação, essa coisa ruim que te consegue, é Jesus. Você tem que se entregar a Jesus. Fala: Jesus, transforma a minha vida, tenha misericórdia de mim, faz um milagre. Ele vai fazer, mas você tem que ter uma atitude. É a palavra que a pastora Eva falou no início, eu guardei: atitude, atitude. O que está acontecendo com muitos cristãos, alguns falam os evangélicos, né, os cristãos, que eles estão ouvindo as instruções de Deus, mas uma parcela deles não estão obedecendo, não estão querendo viver o verdadeiro evangelho, né? E começa então a se esconder atrás de uma religião, começa a se esconder atrás da sua fé.